O João... O Joãozinho e a Joaninha chegam à escola à hora do almoço, à hora de abrir as marmitas. A Joaninha abre a marmita. Foda-se! Outra vez frango, caralho! A frango todos os dias, foda-se, dá para a minha balhota, façam-me frango, foda-se! Deixa-me estar com chapinugem! E Joãozinho, aí está! Ora, mostra-me! A miudita levantou as saias, vês? Estás a ver? Estás? Joãozinho abre a marmita dele. Foda-se, também frango! É frango ao pequeno almoço, frito, é estufado ao meio-dia, é cozido à noite. Foda-se, és um frango para a minha balhota, o caralho. Não vais querer são sardinhas, a filha da puta. Caralho, por causa de tanto frango, também já me está com chapanujo, caralho. E a Joaninha, aí está, mostra-me. Ele baixou as calças e ela, ai, tu ainda estás pior que eu. Porque tu já tens aí o pescoço e as moelas.